ainda coisa louca. Pedaço de mau caminho, me bota água na boca, me arrepia de carinho. Vem pros meus braços, vem neném, me deixa numa boa. Se você vem, vem nesse trem, que eu quero rir à toa. Menina linda, coisa louca, hey! Pedaço de mau caminho, hey! Me bota água na boca, me arrepia de carinho. Vem logo, amor, me abastecer de felicidade, beleza rara de se ver, de sensualidade. Adoro você, adoro você. Numa boa, se você vem, vem nesse trem, que eu quero rir à toa. Menina linda, coisa louca, hey! Pedaço de mau caminho, hey! Me bota água na boca, me arrepia de carinho. Vem logo, amor, me abastecer de felicidade, beleza rara de se ver, de sensualidade. Adoro você, adoro você. Se você quer pra ser, fica comigo. Prometo ser pra sempre o teu abrigo. Se você quer pra ser, fica comigo. Louca, prometo ser.